2017, prata de 12 horas e 8 minutos, mesmo rumo mantendo o nível 180 em Alfa Tango Taxi. Boa. time, you go on a 0-9-7. Bom dia, gol no 620, 1800 FF, Cuca. Azul 2789, Azul 2789, vai Azul 2790, vai no meio da Puca. Vou no meio Alterna 1, 2, 3, 4, 5, alterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. engine perform the position of the engine and revert into the Thank you. 4206, Azul 4206, Kense, autorizado por 510, 110 graus 099. Informação de tráfego, ESA 1-0, mantendo o litoral sul de Salvador, próximo ao final da cabeceira 35, em espera. Esquece de tráfego 4206, 06. Puxa-lhe 6314, pelo 48, chame o controle de Salvador, 1-0-08. 08, boa tarde. 634. Bom. Tá bom, meu servo, o senhor está de da 7-8, mas tem espera do setor sul de Salvador. Tem espera do setor sul, servo, Obrigado, Bravo, 3 dias, saiu da moto, 3 Lenin, para o 3-4-0. Bom, Lenin, 3-4-0, hoje também é 3-4. Serra Golf Oeste, autorizado, reautorizado, curva à direita agora, pro de Lauro Strait. Direita, pro de Lauro, Serra Golf Oeste. Boa tarde, gol 1169, passa 1500 pés, São Golfo 9. Eu tenho 1169, conta com a minha pelagem, que vai vir a saída São Golfo, conexão máxima para 1360. São Golfo 1, conexão máxima para 360, gol 1169. Oito, 300. Visual 869. Ciente, gol no 869. Tá, chegou ainda no estado, agora a autorização de voo. Pois será. Final 2 milhas e meia, voo 869. Voo 869, estamos na esposa, 100 graus, é a última. 3 voo 869. Guardião 05, autorizado acionamento, baixa, meleado, pronto, cabeceira. chegada com a GM para 120-180-10. Eu vou dar um